Ice Man W Vida Eterna. Fogo no capeta. Tá ligado que é prosa. O mundo nunca foi um mar de rosas. E da pré-história o dinossauro já entorna com a filosofia grega que dizia que a vida é um segmento com harmonia. Que assim é todo dia, que na periferia sobreviver ao caos já é mania. Os meninos, as meninas crescendo a cada dia, querendo ser o que os pais não foram na antiga. Tento adivinhar o que você quer. Dinheiro, saúde, sempre, né? Qual que é? Embalsamado no Egito, os mano tudo rico permanece invicto. Seria apenas vaidade. Eu talvez tenha conseguido eternidade. Eu só sei que um dia eu quero te encontrar na eternidade, poder te louvar e zelar pelo amor que eu nunca tive. Assim como Deus que fez o mar tão sublime que na quebrada rei. Mas o irmão, viver a sua vida na plena satisfação. Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna? Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna? Obrigado, Senhor, por mais um dia. As oportunidades que eu não abracei, talvez faltou coragem. Te louvo pela graça, não sou merecedor do perdão, atenção, o carinho, o amor. Quantas vezes dei mancada, faltou a experiência. Atravessei montanhas, tropecei em grãos de areia. Na vida muitas vezes são detalhes que o homem não enxerga. A Bíblia mostra pra muitos. Fui soldado baleado em uma guerra. Jesus me pôs no ombro, me salvou, mesmo arrastando de uma perna. Meu Pai, como tu é lindo, a ti eu agradeço. O ar que eu respiro, tic-tac do meu peito. Desculpa se eu traí sua confiança, vacilei. E tu ainda me tens ruas de ouro como herança. O mais belo do jardim que em ti está secreto. Paz e esplendor, o mais lindo dos castelos. Impressionante é, arrepia, empolga. Ó Pai, volta logo, daqui eu quero ir embora. Esquecer as ilusões que essa terra proporciona. E o sofrimento que ainda veio de carona. Aquele homem era pra ajudar e vice-versa. Ao contrário, ele me mata ou me joga numa cela. Eu creio que não era sonho dos seus planos. Vê aqui na terra o amor esfriando. Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna? Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna? Todas eu passei, problemas imensos eu me deparei. Nem por um momento quis desistir, mas havia alguém me dizendo pra prosseguir. E toda palavra eu me apeguei, e nela conciso me fortifiquei. Ao frente o inimigo eu encarei, logo não hesitei. Vitória foi certa, eu sei, eu nunca te deixarei. Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna? Meu Deus, quanto te esperei. Quantas tretas, problemas enfrentei. Mas permaneci, não desanimei. Quando voltará pra me dar a vida eterna?